Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vir, dá um prado de louvor. Olá, estamos chegando aqui na sua rádio com o Gospel Hits. Tudo na paz aí, meu irmão, minha... Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Está rolando Gospel Hits, músicas que transformam vidas. A paz do Rei Jesus a você que é católico, espírita, evangélico, budista, testemunha de Jeová, mormons, enfim, independente da sua denominação, o nosso programa abre os braços para te abraçar de forma carinhosa e abençoada. Deus te dê muitas vitórias no dia de hoje. Quero mandar um alô ao Diego Freitas, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, interior de São Paulo, ao Valmir Castro Rodrigues, na cidade de Aparecido do Norte, também São Paulo, ao Danilo Oliveira e a Inês em Ouroeste, interior de Sampa, a Ariane Calil em Viçosa, Minas, ao Sandro e a Rosana Santos de Votuporanga, onde fica o estúdio do Gospel Hits, para Aline de Oliveira e toda a sua família em Miranda, no Mato Grosso do Sul, aos nossos ouvintes em São Mateus, no Espírito Santo, e a você em algum lugar no estado da Bahia, ouvindo o nosso programa. Vamos, Fernandinho, cante aí, Deus tem o melhor pra mim. Ah, se tem, como tem. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se Gospel Hits, muito mais você. Aplauda aquele que é rei da glória. Quem é esse rei da glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende sucessos você ouve aqui, Gospel Hits.

meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os teus braços. E agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Sem teu amor, sem teu amor, não sei viver sem ti. Buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Eu devo a ti, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Me atraíste mais um bloco para você que tá aí do outro lado me acompanhando de forma abençoada. É o Gospel Hits. Ouvimos então o Davi Sasser, Maior Tesouro, ao vivo. Uma internacional com Joy Day Surrender e Aline Barros, Rei da Glória. Quero ver todo mundo interagindo com o Gospel Hits. Curta nossa página no Facebook e depois deixe um recado seu lá, pedindo seu louvor e oferecendo para sua galera abençoada. É só pesquisar por Rede Gospel Hits, ok? Te espero lá então. Nosso site é www.redegospelhits.com.br. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Chame todo mundo para ouvir. Alôzão aqui pro meu amigo Dioclécio Dantas, em Recife, no Pernambuco, curtindo e fazendo da nossa parceria cada vez mais forte. Graças a Deus, né, irmão? Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. A sua rádio está apresentando Gospel Hits, o programa que mais cresce no Brasil e com ênfase no exterior, graças a Deus, hein? São 158 emissoras de rádio e web rádio incluindo o nosso programa aí na sua grade musical. Que Deus possa abençoar cada emissora, cada web rádio aí, que tem dado uma atenção carinhosa ao Gospel Hits, que é um programa que leva a mensagem de Deus, né? Sem fronteiras, um programa que é distribuído gratuitamente. Fazemos isso por amor à palavra de Deus e queremos o melhor de Deus para sua vida. Olha, daqui a pouquinho tem a mensagem bíblica. A mensagem de hoje é imperdível. E eu sei que tem alguém aí do outro lado precisando ouvir algo especial. E pode ter certeza, Deus está preparando algo especial para falar contigo daqui a pouquinho. Vamos rolar mais um bloco aqui. Eu quero mandar um alôzão e a paz do Senhor ao Mauro César em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Para Lidiane Siqueira, na cidade do Rio de Janeiro. Alusão ao meu amigo Adevair Leite, em Votuporanga. Aos nossos ouvintes na cidade de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Alô, Pernambuco! Aos nossos ouvintes em Cajuri, Minas Gerais. E falando em Minas Gerais, né? A paz do Senhor a todos na cidade de Patrocínio. Deus abençoe a vida de cada um que acompanha o Gospel Hits. Agora tem o Ministério Aliança do Tabernáculo com a participação da Ana Luísa Duarte. Hosana! Gospel Hits, só as melhores! Sim.

Esse lindo louvor, pra quem nunca ouviu, é da Tereza Ruas, pra te exaltar. Ela que tá fazendo o maior sucesso no universo gospel e é destaque aqui no Gospel Hits. Teve antes Paulo César Baruque, A Minha Força. Bom, deixa eu passar mais uma vez aqui, né? O nosso endereço eletrônico para que você possa, durante a semana, a qualquer dia da semana, a qualquer hora, deixar lá o seu recado: www.redegospelhits.com.br, ou mande um e-mail para nós aqui, ouvinte@redegospelhits.com.br. Olha, gente, curta a nossa página lá no Facebook, o nosso fanpage, é só pesquisar aí por Rede Gospel Hits, tá bom? E fique à vontade. Vamos com a mensagem bíblica aqui no Gospel Hits. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje é muito especial. Aliás, todo o programa trazemos uma mensagem especial de Deus, mas hoje é muito mais que especial, porque Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem, porque do outro lado aí existe uma pessoa precisando ouvir a palavra de Deus, aquilo que sai direto do coração de Deus. E o título da mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração é: Ele entende a nossa dor. Vamos recorrer ao capítulo 14, verso 34 de Marcos, que diz: A minha alma está profundamente triste até a morte. Quando um cristão entra em depressão, é muito comum as pessoas dizerem que isso é resultado da sua falta de fé ou até de desobediência a Deus. Alguns pregadores afirmam que a fé é a solução para todos os problemas. Portanto, se há algum problema, é porque há falta de fé. Entretanto, a palavra de Deus vai contra esse argumento quando mostra que vários personagens bíblicos sofreram. Elias, Davi, Jó e até Jesus Cristo. É, Jesus Cristo! A fala de Jesus no texto de Marcos nos mostra que ele estava muito triste. Jesus sofreu e até chorou. Os cristãos também sofrem e choram. Quando enfrentam provações e dificuldades, precisam do apoio da família, dos amigos e muitas vezes até de um acompanhamento médico. Esses problemas não significam ter mais ou menos fé. Diante do sofrimento, a única diferença entre o cristão e o não cristão é que quem confia na salvação em Jesus tem a garantia da sua companhia em todos os momentos, maus e bons. O cristão pode ficar tranquilo, porque Deus o ama assim como ele é, com todas as suas falhas, fracassos, dificuldades e sofrimentos. A salvação que Cristo oferece não depende dos nossos sentimentos. Ela não oscila e não vacila como eles. Nós somos salvos unicamente porque Deus nos ama. E Ele promete uma vida eterna e feliz para todos os que confiam no seu amor. Você está sofrendo aí do outro lado, passando por problemas, dificuldades, já pensou fazer até besteira contra a sua vida? Preste atenção no que eu vou dizer. Entregue ainda mais a sua vida a Cristo. Confie no Senhor. Não exalte os problemas, as dificuldades. Não fique pensando, porque no reino celestial não haverá nada disso. Comece a viver essa vida agora, pensando no reino celestial, no qual um dia não haverá dor, não haverá prantos, não haverá dificuldades, não haverá doenças, não haverá sofrimentos, depressão, enfim. Que o seu olhar, que a sua visão esteja no reino celestial, esteja em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Faça isso. Leia a palavra de Deus todos os dias, coloque no seu coração, ore todos os dias, quantas vezes for preciso. E pode ter certeza, Deus vai te ouvir e vai te atender. Eu nunca vi uma pessoa dedicar em oração e na palavra de Deus e Deus o deixar falando sozinho. Deus é fiel. A paz do Senhor e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.